Cruzado, semana para o parque, são 3-2-1. Salvador, boa noite, Azul 2795, final BLS, é que saiu pista 1-0. Azul 2795, livre, pouso, 1-0, vento é 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Negativo, livre, pouso, pista 1-0, 2795 da Azul. Boa noite, Salvador. Boa noite, Xander. 6-2, 6-3, 1-3. Ok, boa noite, Xander. 6-3, 1-3. Aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 1-0, 1-9. Aguardando a autorização para pouso. 6-3. O 2795 no solo ao 07, chave solo 121.1. 211, confirme o solo ou 219? 211. Chamará. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Azul 2795. Livrou na Delta, na sua escolta. 3 livre, pouso no 0, vento é 1-0 graus, 09 nós. Livre, pouso no Xander 63, tudo bem. Delta 3, 2795. Ficar atento, sinalizador. Para o táxi para 3895, 169 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterno Galeão. No 5, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistão 0. Ajuste 1-0 no 9. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, da 38. 1-5, tem um bom voo. Direita para o ponto de espera da 1-0, chamar a torre 1-8, decimal 95, 1-0 no 9. Ajuste 3-8 no 5. Salvador, boa noite, está 3895, ponto de espera da 1-0, pronto. Vente, está 3895, mantenha o ponto de espera. Meu ponto de espera da 1-0, está 3895. No solo ao 09, chame o solo 21 na decimal 1. 21. Solo Salvador, FNR 6303, chegou. Puxa, 6303. Boa tarde, Corsão. Boa noite. Autorizado Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, 6303. Tá, 3305, livre pouso no 0. Vento 120 graus, 099. Vento autorizado pouso 3305. Salvador é o 5974? 5974, por exemplo. 5974. 5974, seu número 2 pro pouso, tráfego pensante de avanço da TAM cruzando a cabeceira. Continua em guarda de pista livre, cheque o trem, tráfego já avistado. 5974. Na 3895, boa noite, Chimatel, ponto de ferro. Mantendo ponto de ferro, tá? 3895. 05 no solo, liberou via Eco 21 decimal 1. 21, boa noite. Boa noite. 974, pista no zero ali, pouso autorizado, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste ao título 019. Livre pouso, viu, 5974. Mantenha 974, solo 15, liberando a pista direita via Foxtrot, Weston. Via Fox, chama o solo 21 nesse momento. Tá, solo 21 no outro. Mantenha 38 no 5, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1 no 0, grau 089, ajuste de altinha no 019. Vindo a decolagem no 0, tá 38 no 5. Guarda zona 7, controle Salvador 119, decimal 35, por viagem. Controle 119-35, só 3895. Salvador, boa noite, 4235 Azul, estabilizado. Boa noite, 4235, tráfego avistado, chega o trem, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 109, pouso autorizado. Ele pouso está 10, 10, 9, ajuste, ajuste, 4235. Solo Salvador, muito boa noite, aqui na 6313, na Alfa, autorização Guarulhos, 0360. 6313, Alfa confere, Guarulhos autorizado conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva à direita, após decolagem, pista 10. Transponder 5117, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Meia três, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, da roda do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, perfil da Dael, transição Mótica, transponder 5117, o controle 119.35, 6313. Questionar 6313, cotejamento correto, chame pronto, feedback, treinamento. Gente, 6313. No solo 34, libere pista à direita, via Foxtrot, chame solo, frequência 121, décima 1. Direita livre, 21, faz um contato. Salvador, boa noite, Azul 4235, Azul 4235, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 4235. Delivery, boa noite. Europa 084, stand 10, information ID is Alpha, ready to copy, turns to Madrid. Europa 084, cleared to Lima, Echo Mike Delta, flight level 370, via upper Zulu 10, after following your flight plan route. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, and Zipar transition. Scope 5121, Salvador Approach Control, 119.35. Here to destination, flight level 370, upper Zulu 10, flight plan route, runway 10, after departure, left turn, Puka, transition Zipar, scope 5121. Departure frequency will be 11935, Europa 084. Europa 084, read back corrected. Gate 10, report ready for the startup and pushback. We're ready for a startup push, Europa 084. Europa 084, ready for a startup and push. Europa 084, 1 minute for startup and pushback, stand by. Europa 084, clear setup and pushback, report wide for taxi. 34, setup and push, Europa 084. boa noite, Charlie 49805 Alfa, para Rio Frio. Azul 4980, informação Alfa confere, Recife autorizado via Pêndulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5123, frequência do controle Salvador, 119.35. Obrigado, copiou Azul 4980, Recife autorizado, informe 217, 350, Puca, Jamo, Caju e a saída, decola da 10, curva esquerda, 5123 no transponder, 119.35 ao controle, está na posição 1, Azul 4980. Azul 4980, cotejamento correto, chame para um pushback no momento. Chamou o Leandro. Salvador Azul 5001, Paulo Salvador, Brasil. É, boa noite. Por gentileza, só gostaria de confirmar a saída prevista para Guarulhos. Gael Leda Motiva. Muito obrigado, Gael Leda Motiva. Até daqui a pouco. Europa 084, approve the taxi to hold point runway 10. At holding point, contact the tower 118.195, QNH 1019. Holding point runway 10, at the holding point, contact tower 118.95, QNH 1019, Europa 084. Torre Salvador, muito boa, 5972 da Rio, localizador da 190. Rio, 5972, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 110 graus, 08 nós, ajuste 1019, pouso autorizado, pista 10. Tá autorizado o pouso, já lhe informarei a condição do trem, 5972. Solo, Solo, Oceana 6303, para puxa de entramento, portão 4. Oceana 6303, coordene com a equipe de solo, após passagem do Airbus da Air Europa retaguarda, autorizado, chame o táxi. Após passagem da aeronave retaguarda, autorizado, Oceana 6303. Ajuste 019. Deve pouso 90, 972. Rodrigo 972, no solo 50, liberando, chame solo 21, decimal 1, bom dia, boa noite. 2-1-1, livro eco, sinal 72. Solo, Salvador, muito boa, 5972, livro eco. Rio 5972, taxi Alfa, Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Quilo, Pátio 3, atento, 5972. Europa 084, holding point, runway 10 ready. Boa noite, Europa 084, here line up and take off, runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots, QNH 0199. Clear to enter and take off, runway 10, Europa 084. Taxi, Oceania 63, 13, tem 167 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas e meia de autonomia. Oceania 63, 13, autorizado táxi para o ponto de espera pistão no zero, via Taxi Índia. Ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 09. Autorizado táxi, ponto de espera, quando pronto, 118.95, 63, 13. Azul 4980, livre acionar, chame para o táxi. Finalizado, chamada para o táxi, 4980. 0, gol 970. 0984, Air 1 at 54, saldo control ticket to 1, 19 and this month, 35. 0935, Lulia, Europa 0, correction 084. Próximo ponto de espera da 63, zona 3, pronto. Gente, Oceania 613, mantém o ponto de espera, boa noite. Boa noite. Xenem 3-3, autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Autorizado, alinhar e manter a pista no zero, Xenem 3-3. Bom sistema, aguarde cópia. Ok, só para você poder confirmar a subida prevista. Confirme o nível. 140. Saída Coral. Coral, obrigado. Frequência 121, decimal 1. Eco, 201. Torre Salvador, gol 1170, final 90, embaixo do Salvador. Xenem 6313, alinhar e decolar. Autorizado, vento 120 graus, 109, ajuste a tinta 0119. Autorizado, alinhar e decolar. Pista 3110, Xenem 6313. Voo 1170, boa noite. Tráfico avistado, continua com a sua aguarde, pista 10 livre. Reporte checado, trem de pouso. Ok, aguardando pista livre, voo 1170. Azul 4980 com 103 a bordo, 3 horas e 30, alterna Maceió, pronto por táxi. Azul 4980, autorizado táxi para o ponto de espera de Toma Zero, via Taxi Índia. No ponto de espera chame Torre 118-95, ajuste no 019. Ajustado no 019, autorizado táxi Índia, ponto de espera Torre 118-95, azul 4980. 1970, Juliette, portão 04. Juliette, 4, 1970. Do 4959, copia? Copia, prossiga, 4959, azul. Autorizado para Ilhéus, conforme rota do plano de voo, nível 140. Perfil de saída Coral, curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5140, frequência do controle Salvador, 119.35. Ah, e manter a pista 10. Posso passar a aeronave nacional, atualizado em área, manter a pista 10, azul 4980. 4959. Azul 4959, correto. No pátio 3, chame pronto pushback saneamento. Pátio 0, vai chamar pronto para pushback saneamento. Pátio 3, 4959. Solo 01, libere pista direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 1. 211, Foxtrot, voo 1170, boa noite. Então 3305, 1 minuto, compra, prepara a saída Pucca Transição Caju. Pucca Caju, então 3305. Voo 1170, de Bruno Fox, muito boa noite. 1170, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. 1170. Então 3305, copia? Pronto para cópia, então 3305. Autorizado para Recife, via rota do plano de voo, nível 330. Perfeito.